realidade é cruel. O armamento que eu porto é caneta e papel. Me rendo a Deus, faço uma oração. Senhor, por favor, me conceda proteção e me livre da dor. Me afaste do Zé Povinho, do vale da sombra, não me deixe sozinho. Eu tenho fé, vou que vou, o meu foco é o Senhor. As pessoas sentem medo nesse mundo de horror, mas por amor, na moral, não há o que temer. Na cruz, Jesus deu a vida por você. Perdido na selva, irmão, da ilusão, somente na palavra eu encontrei a solução. Momento de tensão, eu fecho os olhos e reflito. Os vermes me renegam, não me abala. Consigo, eu vou lutar, guerrear, conquistar. É, se tiver 1% de chance, não vou parar. Vários querem vencer com 1% de dedicação, enquanto o outro se destaca vendendo ilusão. Amante do prazer, quer me ver cair, porém nessa luta sou eu quem vai sorrir. É difícil entender a verdade, dizia o meu avô. Quem nasce covarde não será gladiador. A verdade vem à tona, os falsos tomba. O bem prospera e a maldade vai à lona, então toma. A real tem que ser dita, se quer informação, irmão, leia a Bíblia. Só acreditar que o sofrimento vai passar. Guerreiro, aguente, tudo vai melhorar. O que você viveu faz parte do passado. O presente é agora, não fique aí parado. O que fazer eu vou seguir o meu caminho, com o Senhor do meu lado. Eu não sigo sozinho. Seja honesto, não se iluda com a maldade. Eu sigo firme, prevalecendo a humildade. Mas a vida é sofrida, mas você tem que tentar. Erga sua cabeça e comece a caminhar. Tome consciência, você pode ser da mal, cair no crime, nas drogas e tal. Quando foi que você sofreu na vida? Quando foi a primeira lágrima escorrida? Eu não falo sobre amor e perseverança, esse sofrimento de ódio e ganância. Mas sem Deus não somos nada, alguns não reconhecem. Mas fazer o que nem tudo é o que parece. A realidade não é conto nem é fábula. Perder alguém especial na dor de uma lágrima só atrapalha em vez de ajudar. MC de verdade tem conteúdo pra passar. Mandando esse som, eu falo pra você: não olhe para trás pra não se arrepender. Reflita a vida enquanto há tempo. Antes da felicidade vem o sofrimento. Numa conquista sem luta, deu pra entender. Nos mares da vida, aprendendo a viver.